Agora o Tacuzano. 3662, sonificação desse mantém o 050, chegada mar. É o 050 na chegada mar, pode voar pelo de Duna? Aguarde. Azul 4070, intercepto localized and heading 040. Ok, intercept the localizer, heading 040. Solo aos 44, liga direita, solo 121 da Timor. Direita, 69, boa noite, 3285. Boa noite. 1862. 1862, boa noite, 84. Alfa Índia, gate 3. Alfa Índia para o 0332. Oi, Salvador, boa noite, Gol 984, 2 milhas do Cerro. Gol 984, boa noite, continue, aguarda a pista livre, 1012. Guardando, 984. Azul 4070, complete final LS approach on Alpha 1, it's responsive. 18-6, thank you, have a nice job. Tower, good evening, Azul 4070. Azul 4070, continue approach, expect runway vacated, windy 090 degrees, 10 knots. Expect runway vacated, Azul 4070. Livre LS, desça para 2000, acuse localizador estabilizado. Desça para 2000, chamada estabilizada para 3560. Né? 218, solo aos 47, direita 1219. Direita 1219, 5219. Beleza então. Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3. Eita, abraço de cardíaco, velho. Coração. Pode imediato, tá? 3603. Mantenha-se. Obrigado. Salvador, TAM 3662, pode voar pro de Duna? 3662. Direto Duna, 3662. 219, igual no 884. Azul 4070, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 7 knots. Ok, clear landing, Azul 4070. 3560, complete aproximação e chame torre, 718, meia dúzia. 18, obrigado. Após o azul agora, alinhar e manter agilizando manobras para decolagem imediata, TRAN 3603. T3603, após o azul, vai alinhar e agilizar o mar. Boa noite, TRAN 3560, passando sem abaixo, travado. 3560, continua a aproximação, aguarda a pista livre, aeronave da companhia a ingressar pista 10, aguardando autorização para decolar. Deixa eu aguardar a pista livre, tá 3560. Quatro posicionamento, vou no meio do 3. Pelo 321, não autorizado, time para o táxi. Vou chamar a taxa. Road 121, decimal 9. 1219, thank you. Ground control, Azul 4070, runway vacated. Azul 4070, taxi Alpha Juliet, gate 08. Alpha and Juliet, gate 08, Azul 4070. Redução para aproximação. Iniciando redução para aproximação, TAM 3662. Chamou para push? É isso aí, 527. Puxa essa nota na 7. O Webjet 527. Autorizado, chamei para o táxi. Autorizado, chamou na táxi. Azul 4070, Hotshot, taxi Juliet. Ok, Hotshot. Until taxi Juliet Azul 4070. São 3603 ao 53198, uma boa viagem. 198, muito obrigado, companheiro. Boa noite. Salvador, nosso boa noite, 3603 da Santos, cruzando 1.700. 3603, contato radar na decolagem, submarino 340, após 2000 direto Leda. Após 2000 direto Leda, 3603. 560-54, direito 1219. Direito 1219. Solo 5827. Prossiga. Tá aguardando aqui porque eu não tenho um rapaz que tira o pinga. Se a senhora puder conseguir pra gente, agradeço. Ciente, então o Webjet 5827, o tráfego da Azul já tá aguardando pra ingressar no pátio. Vai ingressar o Azul, vai parquear no gate 8. E enquanto isso, entre em contato com a infra-aérea. Tá ok, obrigado. Vai aguardar o Azul. Depois do Azul, tá autorizado? Caso apareça o nome aqui. Alternativa, após a passagem do Azul, se já tiver desacoplado o finger, tem livre pushback. Obrigado. Paulo Salvador, boa noite, tá 3560, Libra. São 3560, táxi via Alfa, mantenha esse da Juliette. Alfa, seu Juliette, tá 3560. Azul, Foz 070, approach, taxiway Juliette. Azul, Foz 070, clear taxi to gate 08. Clear taxi to gate 08, Azul, Foz 070. Solo, boa noite, Web 5836, atinge na posição de número 2, Recife. Tá pronto para cópia, Webjet 5836? Afirmativo. Objeto 5836 para Recife, autorizado nível 330, via Cruísque 58. Decolagem da pistola 0, com primeira curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador 119.8, Torre 198.6. Aciona 5402, o objeto 5836. 5836, aprovado 330, Recife, Cruísque 58, decola da 10, primeira esquerda, saída Pulca, Caju. 198, controle 186, torre 5402, é o transponder, Web 5836. Webjet 5836, correto, chame pronto para o Chivex finalmente. Chamará, muitíssimo obrigado. Solo, Gonomeia 13, para o autotáxi, POB 161, autonomia 3:44, treino com fim. Número 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18.6, ajuste 10.2. Novamente. Gente, via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 18.6, 10.2. 3560, aproximando para o professor Juliette. Então, 3560, vai observar início do táxi do Gol, através do gate 4, e ingresso via Juliette para gate 04. Gente, após o táxi do voo, segue para o 04, tá, 3560. Centro Recife autoriza eu disso. Opa, muito obrigado, senhor. Direto eu, então, 3603. Centro 3603, cruzou 14. 140, chame Recife 125, alterna 3325. 251, 3325, obrigado, até sexta. Alô, Web 5827. 172 a bordo, 345, alterna Confins para táxi. Webjet 5827, táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1186, ajuste 10 no 2, uma boa noite. Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 186, ajuste 10 no 2, Web 5827. Paulo Salvador, TAM 3662. TAM 3662, táxi via Alfa, reporte esse táxi via Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, TAM 3662. Ao 01198, boa viagem. Tá, bom. A Juliette está na 3662. 3662, visual com tráfego do WebJet, agora ingressando a Juliette. Afirmativo. Pode passar do WebJet, ingressa via Juliette, gate 05. Via Juliette para 05, está 3662. Boa noite. Se aproximando do ponto de espera da 10. Torre Salvador, Web 5827, ponto de espera da 10. 5827, boa noite, alinhar e manter o 10. Boa noite, alinhar e manter o 10, Web 5827. 3, contato, radar na decolagem, submantenha o 360, Seregole, transição ao fim. Olha, eu fico 360, sim. Fico 827, reautorização aliar e decolar 10, uma centena com 10. Confirmando para o 5827. Alinhar e decolar, 120 graus, 10 nós. Alinha e decola, 120, 5827. Hotel Ground, good evening, Azul 4071. Good evening, Azul 4071, ready to copy. Affirmative, go ahead. Azul 4071 to Campinas, clear for level 360. Departure runway 10 at takeoff. Right turn to dial. Departure, Leda, and bridge transition. To airway Upper Zulu 16 to Bravo Hotel Zulu, direct Zanet, direct Pirassununga, and direct Mendes. Control, departure control 09 at a small 8, tower 118.6, is call 5405, Azul 4071. 5-4? 4-0-5. Okay, clear to Campinas, flight level 360, takeoff runway 10, right turn after takeoff, dial intersection, Leda Bridge, uniform Zulu 16 into Bravo Hotel Zulu, after Zanetti, Pirassununga, Mendes. Departure 19.8, tower 18.6, Scott 5405, Azul 4071. Azul 4071, correct. Report ready for setup and pushback. I call back, thank you very much. Salvador, muito boa noite, passaria 2224. Vai precisar voar na proa 240 por 40 milhas para desvio de formação. Ciente. Do nível 350, via Pernambuco no 9, Bangu, no após direto, decola da pista no 0, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição frote, controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 54111, passaredo 2224. Projeto 350, Zulu 19, Bangu, primeira curva à esquerda, Momo, frote. 198, controle, 1862, 5411, transporte. Estamos pronto para selecionamento, passarei 224. 24. Chinamia 310, livre LS. Informe no localizador estabilizado. Esse é a redução para o sinal. Confirme, está autorizado LS, vai voltar estabilizado. Confirma, só inicia a redução para aproximação. Entendo, deve ser sincero. Solo Web 5836, acionamento na posição posterior pushback. Webjet 5836, táxi via Alfa, India Gate 2. Não, o 36 tá parado, senhorita. Aqui no Gate 2 para acionamento na posição posterior pushback. Em livre acionamento, chame para o push o Webjet 5836. Samara, obrigado. Informe quando tiver condição de voar para a Leda. Reportaremos Web 5827. 398, sem identificação, desse mantém o 050, chegada Mária. Tem ele de push para o táxi, objeto 536. Ele puxa para o táxi 536. Voando Lira da Web 5827. Gente. Solo Salvador, gol no 885, formação uniforme para autorização, Guarulhos. Gol no 885, pronto, cópia. Diga. Para Guarulhos, nível 360 autorizado, via para o risco 50. Decolagem da Pitono 0, primeira curva à direita. Saída da Euleda Bidev, controle Salvador 119-8. Torre no 186, aciona 5165, gol no 885. Na 6310, estou agora em 118.62. 18.6310. 18.6310. 10, Dael, Leda, Bidev. 19.8 ao controle, 5.165, transponder, gol no 885. Gol no 885, correto, chame pronto para pushback somente. Chama pronto, 1885. Fiz uma aproximação. Uma centena com 10 nós. Tem com 10, obrigado.